Graça e paz, irmãos, irmãs. Hoje é o primeiro dia do ano e nós vamos continuar a nossa leitura bíblica. Esse é o nosso propósito: ler um capítulo da Bíblia com você, dia após dia, na medida da possibilidade, a não ser quando há alguma situação que nos impede. Nós entramos agora no livro de Esther, sequência de Neemias, deixando também o livro de Mateus, que a pastora vai compartilhar conosco. Nós vamos fazer um revezamento. Dias que nós vamos trabalhar com Esther, e dias a pastora vai trabalhando com Mateus. Isso depende da orientação de Deus, do sentimento, do testemunho do Espírito. Conforme o Senhor for dirigindo, nós vamos compartilhando. Se o Senhor nos permitir, nós vamos compartilhar mais dois livros da Bíblia. Já chegamos a 42 e queremos chegar a 44, perdão, 52. Então, faltam poucos livros e eu creio que, como é um capítulo só, demora um pouco mais, mas creio que em 2 anos, se o Senhor nos permitir, nós podemos concluir esse trabalho. Eu sempre falo, se o Senhor nos permitir, irmãos, e alguém pode perguntar, por que se o Senhor permitir? Bom, primeiro porque ele pode voltar. Desde o ano 50, 20 anos depois da ressurreição de Jesus, ministério, morte e ressurreição, a igreja em Tessalônica já estava preparada e todos os elementos estavam cumpridos para que Jesus voltasse. Veja, no ano 50, só mudam as personagens, né? Eles consideravam Nero como um pouco adiante, como uma besta, imperadores romanos como sinais do maligno. E hoje nós temos também muitos sinais, 2.000 anos a mais de sinais. Ou nos recolher para. Não sabemos o tempo de vida de cada um e o Senhor pode nos levar para os seus braços. Esse é o motivo. A vida está na mão de Deus e, segundo, ele pode voltar. Irmãos, antes de entrar no livro de Esther, eu quero informar, em particular, a família Gama, que a tia Neuza, quando eu falei a última vez em Neemias, já saiu do hospital. Então, nós nos alegramos muito. Um abraço ao Wilsinho, ao Paulo Rogério, às esposas. Um abraço porque ela já saiu. E a Suzy continua necessitando de oração. Alguns avanços importantes e algumas dificuldades que ainda precisam ser tratadas para que ela receba a alta. Tá bem, vamos para Esther, mas antes de ler o primeiro capítulo de Esther, que é até um capítulo fácil, é um capítulo histórico mais fácil, eu acho importante dar para você algumas pistas introdutórias. Por exemplo, com relação à autoria. Nós ainda não dispomos de provas conclusivas. A arqueologia não apresenta provas conclusivas sobre a autoria desse belo livro canônico. Contudo, alguns elementos intrínsecos dentro do texto também possibilitam fazer algumas inferências. Portanto, é uma possibilidade. Possibilidade quanto ao seu autor e a data de sua primeira publicação. Fica, portanto, irmãos, claro que o autor do livro de Ester era um judeu. Por quê, pastor? Porquanto a obra é permeada de forte nacionalismo judaico. O autor, isso é praticamente consenso, foi um judeu. Há uma forte alusão a uma festa típica judaica. Uma pessoa familiarizada com o reino de Assuero e com o palácio em Susã. O livro deve ter sido escrito depois do final do governo de Assuero, já que sua administração é nele mencionada como algo que já havia passado. As provas do conteúdo da obra demonstram que a festa do Purim, o grande tema do livro, vinha sendo observada algum tempo antes desse livro ser escrito. Então, quanto à autoria, o que nos fica é o fato de que é um judeu e o livro trata da festa do Purim. Ainda com relação agora aos propósitos, um dos principais objetivos do autor, o judeu, foi registrar a instituição da significativa festa do Purim e manter viva para gerações posteriores a lembrança do grande livramento do povo judeu no reinado de Xerxes. Ainda que o nome de Deus, Yahvé, em hebraico, não seja mencionado nenhuma vez nessa obra. Para quem está ouvindo a primeira vez, eu quero dizer a você uma coisa interessantíssima. O livro de Ester é o único em 66 livros da Bíblia onde nós não temos nenhuma menção do nome hebraico de Deus, como ele era chamado, Yahvé, Javé, né? Elohim, Eloá. Então, nós não temos, né, nenhuma menção. O nome de Deus não é mencionado. E nenhuma vez. Mas a ação de Deus é toda refletida no livro. O livro que leva o nome de Ester esclarece seus leitores tanto sobre o início dessa observância de Purim, quanto a sua celebração perpétua. Durante boa parte da narrativa, o autor relembra que continuava com o conflito entre Israel e os Amalequitas, conflito que teve início nos tempos do cativeiro, quando eles estavam saindo do Egito, e continuou por toda a história de Israel. Só passa a deixar de ser uma realidade quando os judeus são expulsos lá no Império Romano, por volta do ano 70 em diante. Os Amalequitas, voltando, sendo os primeiros que atacaram Israel depois da saída do Egito, eram considerados o grande representante das potências mundanas organizadas contra o povo de Deus. E o autor de Ester não vê diferente. Agora, com Israel liberto do exílio, a lei baixada por Ramã é a última tentativa de grande expressão no Antigo Testamento com o objetivo direto de acabar com Israel, em estreita associação com o conflito dos Amalequitas. Existe a promessa de shalom, descanso, segurança, prosperidade ao povo de Deus. Depois da derrota de Amã, os judeus desfrutaram da paz e distância de todos os seus inimigos. Então, guarde isso. O nome do Senhor não é mencionado. Os Amalequitas aqui aparecem. Eles foram a primeira resistência quando o povo de Israel estava entrando na Terra Prometida. Era um povo que adorava uma série de divindades diferentes do Deus Criador dos céus e da terra, segundo a fé judaica e cristã. E depois não há, a não ser a perseguição contra os judeus e o desejo de extinção, uma xenofobia ao contrário, já que os judeus também foram xenófobos, uma xenofobia ao contrário por todo o mundo no período romano, no período medieval. Depois nós temos esse preconceito contra Israel, e isso volta no nazismo, e agora, recentemente, com o Hamas, quando no seu estatuto eles declaram, mas Hamas não está sozinho. Há muitas outras nações árabes que dão sustentação, ou não exatamente árabes, porque não há só árabes, islâmicas, que desejam que os judeus sejam extintos, expulsos, e que não haja mais Israel. E eles dizem que o Islã, agora é o Islã, domine do rio ao mar, ou seja, sem que Israel esteja presente. Volto a dizer, durante muitos séculos, o povo de Israel foi bastante xenófobo, além daquilo que Deus havia estabelecido, e agora nós temos uma xenofobia ao contrário, inversa, só que é uma xenofobia que continua, infelizmente, há mais de 2000 anos. Aí um dá um motivo, outro dá outro, mas isso não deve acontecer de parte a parte. Mesmo sem citar o nome do Senhor, o livro de Esther enfatiza a soberania e a efetiva providência de Deus. A rejeição de Vasti, a posição de rainha conquistada por Esther, a dívida de gratidão de Xerxes para com Mordecai, a descoberta durante uma noite de insônia e a maravilhosa libertação dos judeus, todos esses fatos demonstram o controle do Senhor, mesmo que o nome não apareça, e seu zelo amoroso para com seu povo. A festa do Purim também é citada no livro Apócrifo. Apócrifo é o livro não inspirado, tá bem? Segundo os judeus e segundo os cristãos, os livros apócrifos, para os judeus uma coisa, para os cristãos outra, são livros não inspirados que não deveriam constar na Bíblia, ou seja, no cânon hebraico e depois no cânon cristão. Aparece, então, citada no livro apócrifo de 2 Macabeus. Você vai encontrar em algumas Bíblias o livro de Macabeus. Celebrada nos dias 13 e 14 de Adar, mês que corresponde a uma data entre nossos meses de fevereiro e março, quando os judeus celebram sua libertação do plano destruidor de Amã, uma figura do livramento de Israel de todos os seus inimigos mediante o amor e o poder eterno de Yahvé. Com relação à data, irmão, só uma sinopse eu estou fazendo. Claro que se você for estudar o livro, há 1 milhão de facetas para estudar. Agora, como é uma devocional, pelo menos uma pincelada para você entrar no livro. Data da primeira publicação. Alguns biblistas têm datado o livro de Esther no período helenístico. Que é isso, pastor? Que nome é esse? É o período grego, tá bem? A ausência de expressões gregas, o estilo do dialeto hebraico do autor, contudo, levam a crer que a obra tenha sido escrita antes da queda do Império Persa, nas mãos da Grécia, por volta de 331 a.C. Aqui há uma diversidade de opiniões acerca da data em que foi publicada pela primeira vez. Vários historiadores e estudiosos da atualidade têm encontrado fortes indícios de que o livro de Esther pode ser melhor datado por volta do ano 450. Veja, alguns acham que foi no ano 331, outro 450 antes de Cristo. Então gira em torno disso, ou seja, uma diferença de 120 anos. Como alguns elementos arqueológicos vêm sendo descobertos, eu acredito que provavelmente antes da volta de Jesus, nós saberemos mais, teremos mais informações. Como assim, pastor? Há muitos escritos que foram descobertos, por exemplo, em Qumran e nas cavernas, no século XX, por exemplo, houve muitas descobertas. E acredito que nós ainda vamos descobrir mais coisas, mais informações. Bom, com relação ao triunfo dos judeus, é uma espécie de diagrama do conteúdo. Com relação ao triunfo dos judeus, a vitória de Israel sobre seus inimigos, a vitória de Mordecai e humilhação do soberbo Hamã, a festa de Esther, a festa do Purim, a proteção do Senhor, a comemoração. Por outro lado, com relação ao perigo que o povo de Israel passou, pelo ódio que se tinha de Israel, a formação da trama para eliminar todos os israelitas que estivessem no império, eliminar todos. Então, tem uma festa de Mordecai, tem a perseguição, tem a escolha de Esther como rainha nesse contexto, a festa de Assuero, a exaltação. Então, isso tudo era um momento onde se estava falando, estará falando, do povo judeu em perigo, tendo como alvo, ao longo dos capítulos, esses temas, esses lugares, essa época, com 120 anos de diferença entre os historiadores, nesse tempo. Estamos nos aproximando do Novo Testamento. Agora eu vou ler para você. Eu vou ler para você, antes de fazer a leitura do capítulo 1, uma mensagem, como sempre faço, que nos foi enviada pelo irmão Everson, meu primo, e a família. Um abraço e o um agradecimento ao cuidado que tem tido com a minha irmã Suzy. Você quer orar por nós? Ore pela Suzy, pela sua plena recuperação. Diz assim: com alegria e entusiasmo, esse é o primeiro dia de 2026. Recebemos esse novo ano com entusiasmo e gratidão a Deus. Recebemos como um presente que precisa ser valorizado. Cada dia será uma oportunidade singular para andarmos em novidade de vida. Que esse ano seja um tempo de semeadura, de colheita, de investimento e resultados, alegrias e conquistas, vitórias e celebrações. Quando as lágrimas rolarem em seu rosto, saiba que Deus estará a seu lado para consolar sua vida e instrumentalizá-la na vida de muitos. Ele deseja um feliz ano novo, eu também desejo um feliz ano novo a todos que nos ouvem. Tivemos um retorno extraordinário do Metanoia, que eu vou passar para vocês daqui uns dias. extraordinário mesmo, crescimento no YouTube do nosso canal. Há um crescimento em toda parte, né? O WhatsApp, e eu só vou aguardar um novo relatório do blog Logo 7, e aí mandarei para vocês. Quando eu peço pela minha irmã e agradeço, por que o senhor está agradecendo a família? Irmãos, no meu caso, não é o caso dos outros membros da família que moram no estado de São Paulo. Mas no meu caso, eu estou à distância de um outro país. Estou a 800 quilômetros. Não posso estar com ela ali todos os dias. Talvez no futuro, segundo a necessidade, a gente vá participar. Mas enquanto isso, eu sou muito grato. Não vou dizer nome a nome, mas sou muito grato a todos os membros da família que têm sido solidários e próximos. Bom, que essa mensagem de novo ano abençoe a sua vida. Agora vamos ler o capítulo 1. É possível fazer o capítulo hoje, capítulo 1 hoje. Dia 1, capítulo 1. Diz assim o texto: essa história ocorreu na época de Ahasverosh, ou Assuero, isso é, Xerxes em grego, que reinou sobre 127 províncias, olha só a extensão, desde a Índia até Cush, na Etiópia, grande extensão. O nome Xerxes, irmãos, é a transliteração da forma grega do nome Xa-Yashan com Ahasverosh, Assuero em hebraico. Xerxes sucedeu seu pai Dario e governou de 486 a 465. Então você vai se situando aí, estamos nos aproximando do Novo Testamento. O grande historiador grego Heródoto registra que Dario organizara seu império em 20 satrápias. Os sátrapas eram governadores, então são 20 lugares onde ele tinha governadores. Os sátrapas eram, portanto, os governadores das satrápias mencionados no texto. As províncias eram unidades administrativas menores que a extensão de todas as satrápias. Algumas satrápias eram maiores, outras menores. Vai acontecer isso com os gregos, vai acontecer isso com os romanos também. O nome Vastri ou Vasti ou Vasti é, na realidade, um título, é uma expressão persa que significa bela. Significa que a mulher dele era bela, esplendorosa, e era a forma como os estudiosos súditos da rainha de Xerxes, chamada Ametriz, a reverenciavam. Os historiadores registram sua influência na primeira parte do reinado do marido e como mãe no reinado do filho Artaxerxes. Muito bem. Versículo 2 diz assim: naqueles dias, o rei Xerxes governava a partir do seu trono real na cidade de Shushan, ou Susã. E no terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos os homens ilustres e oficiais. Estavam presentes os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Passados aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete no pátio do jardim do Palácio Real durante 7 dias. E a todo o povo que estava na cidadela de Susã e dessa vez a festa foi destinada tanto aos ricos quanto aos pobres. Irmãos, essas festas em datas assim completas, como 7 dias, 180 dias, tinha muito significado no passado. Sete, por exemplo, já mencionei isso uma centena de vezes, representa o completo, completude, totalidade. No caso hebraico, até perfeição, né? Mas isso é muito importante para você que vai lendo a Bíblia. Versículo 6. O jardim possuía grandes cortinas no tecido branco, verde e azul celeste. Irmãos, quando soltam as bombas aqui, minhas cachorrinhas também querem fazer parte da festa e elas se animam. Mas você já está acostumado. O jardim possuía grandes cortinas em tecido branco, verde, azul, celeste, atadas a finas argolas de prata, colunas de mármore puro, com cordões de linho da melhor qualidade e em tecido púrpura. Também havia assentos de ouro, de prata, sobre um piso ornamentado, com mosaicos de pórfiro, isto é, madrepérola, salpicado de pedras preciosas incrustadas. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido com grande quantidade em diferentes taças de ouro puro, e cada pessoa podia beber o quanto desejasse, pois o rei já havia dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem os convidados à vontade. Bom, estamos aí falando do Império Persa. Pastor, onde que é mais ou menos? Não é mais ou menos, é onde é o Irã hoje. Só que naquela época tinha toda uma outra dinastia, uma outra característica imperial, e hoje o Irã é basicamente islâmico, totalmente islâmico, mas é naquele lugar ali onde você vai encontrar. São os mesmos descendentes? Sim e não. Sim no aspecto da localidade e não no sentido da fé. As divindades daquela época foram substituídas pelo islamismo, por Alá. Voltemos, versículo 9. Veja que é só história, né? A rainha Vasti afronta a ordem do rei. Entre mentes, a rainha Vasti, ou Vasti, também ofereceu um banquete às mulheres nas dependências do palácio do rei Xerxes. No sétimo dia da festa, ó, você já sabe o que é isso, no sétimo dia da festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam de perto, Meumã, Bistá, Harboná, Migdá, Abactá, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença real a rainha Vasti, devidamente paramentada e usando sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes e a todo o povo reunido o quanto a rainha era bela, e de fato era Vasti muito bonita. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem à rainha Vasti, essa se recusou a ir, e o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Mais uma vez falando do vinho, o pastor é um defensor do vinho. Não, não é isso. É só para você entender que no Antigo Testamento, tirando alguns lugares, como na Filístia, e algumas outras localidades, a bebida preferencial era o vinho. E até no Novo Testamento era o vinho. Portanto, aquilo que veio acontecer com os cristãos, com uma postura anti vinho, né? É uma postura assim, desconectada, prefiro dizer assim, com relação à tradição bíblica. O que a Bíblia ensina é não nos enchermos de vinho, porque se nos enchermos de vinho, há dissolução, tá bem? Ou seja, há pecado. Então, essa é a orientação e você deve ampliar sua visão quando fala até do Novo Testamento. Lembram do milagre de Jesus? Então, até no Novo Testamento, com Jesus e depois com os cristãos. Não vos encheis de vinho onde há dissolução. Ora, se não é para encher, é porque o vinho era comum, só está dizendo, não passem de um limite onde vocês vão pecar, porque a embriaguez vai levar você ao pecado. Tá bem, pondo esse parênteses, indo para a última parte, do 13 ao 22. Como era tradicional, o rei, eu sei que o que eu estou falando com relação a vinho, mas eu não posso me furtar a dizer a verdade. Quando eu falo isso, e eu já disse que o evangelho chegou para nós na América do Sul basicamente pelos americanos e no sul dos Estados Unidos, onde há um conservadorismo grande até hoje, e com relação ao norte. Lembram da guerra da secessão, né? O norte contra o sul também dizia respeito à escravidão. O norte queria empregados nas suas indústrias e o sul queria escravos. Então, houve uma guerra e a característica do sul dos Estados Unidos, que migrou missionariamente, temos que aplaudir isso. Migrou missionariamente para outros lugares, então foi bênção. O problema é que eles trouxeram algumas características da sua visão de mundo, do puritanismo, e não necessariamente respaldado na Bíblia. Mas como fazer agora para mudar tudo isso depois de 100 anos, 200 anos, em alguns casos, né? Bom, versículo 13. Como era tradicional o rei pedir a opinião abalizada de seus conselheiros especializados em questões de direito e justiça, mandou chamar imediatamente à sua presença tais sábios, os quais eram amigos pessoais do rei: Carcena, Seta, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Melcumã. Eles eram sete príncipes ilustres da Pérsia. Quantos príncipes ele tinha? Principais? Sete. E da média, que tinham a confiança e acesso direto ao rei, além de serem homens importantes do reino. Então, questionou-lhes o rei: de acordo com a lei, qual deve ser a punição a ser imposta para a rainha Vasti por não ter sido submissa a uma determinação do rei Xerxes, transmitida por intermédio dos oficiais? Então ele chamou a alta liderança e disse: qual é a punição que eu devo dar pela insubmissão, né? Característica do período também, mas que se alastra até os dias de hoje em muitas localidades. Versículo 16. Na presença do rei, dos demais príncipes e amigos, Memucan apresentou a seguinte argumentação: a rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Sendo assim, a atitude da rainha e a maneira como respondeu ao rei logo chegarão aos ouvidos de todas as mulheres, incentivando-as a agir da mesma maneira e do mesmo modo. desprezaram seus maridos, alegando: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela se recusou e não foi. Então, eu abri um parêntese para falar da história, abri um parêntese para falar do vinho, da característica do sete. Tenho que abrir mais um para dizer: naquele período há um forte machismo. Então, o que nós temos hoje de mulheres que dialogam com seus maridos e às vezes lideram a casa por sua competência, não liderar sua casa, que eu estou dizendo, no sentido de tarefas da casa, não, de participar da gestão, né? Isso era impensável naquele momento, era uma sociedade machista, né? Então, mais um parêntese aí. Hoje mesmo as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá muito desrespeito e discórdia sem fim. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um decreto real que será inscrito nas leis da Pérsia e da Média e não poderá ser revogado, que Vasti nunca mais tenha acesso à presença do rei Xerxes. Além disso, que o rei outorgue a posição de rainha a outra mulher, cujo modo de ser seja melhor do que o dela. E assim que o decreto que o rei promulgar for publicado em todo o seu grande império, todas as mulheres todas as mulheres do império darão ainda mais honra a seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Esse parecer agradou sobremaneira ao rei e aos seus príncipes, e o rei rapidamente colocou em prática o conselho de Memucã, e nesse sentido enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, de acordo com a sua própria língua e a maneira de escrever, anunciando como cada homem deveria proceder em sua casa. Glória a Deus por mais um capítulo da Bíblia lido com você. Aí eu sei que muita gente vai dizer assim: ah, mas a Bíblia diz mulheres sede submissas. É, irmão, isso é verdade. Você está lendo um texto bíblico. Mas a Bíblia fala sobre mulheres submissas, como a igreja deve ser submissa, e fala dos maridos, dando aos maridos uma característica servil semelhante à de Jesus. Que os homens sejam como Cristo. Olha só, as mulheres sejam submissas como a igreja deve ser submissa. Os homens sejam como Cristo. Quem serviu mais, irmãos? Os homens ou as mulheres? Ora, é claro, quem serviu mais e deu a vida foi Jesus. E se Jesus deu a vida, é imperativo que os homens, a começar de mim, entreguem a sua vida. Então, essa ideia desconectada do contexto faz com que eu já ouvi, me lembro de ter ouvido mais de 10 vezes, 20, 30 vezes, mulheres em tudo sejam submissas. O pessoal repete isso no púlpito, mas não repete que os homens sejam como Jesus. E como não repetem, essa discrepância vai atravessando os séculos e os milênios só com a ideia mulheres em tudo sejam submissas, mas não com a ideia de que os maridos têm que ser como Cristo. Isso gera uma interpretação errada da Bíblia. Então, na verdade, ali há uma proposta mútua de serviço. Mulheres, sirvam ao marido como a igreja serviu a Cristo, sede submissas, sim. Mas olhem para Jesus, homens, e sirvam as suas esposas como Cristo serviu a igreja. Ou seja, seja capaz de dar a sua vida pela sua esposa. E nesse sentido, há uma proposta de mútuo serviço, entrega, renúncia. A mulher vai entregar e se submeter em dezenas, centenas, né, de coisas no casamento, e vai manter uma posição de honra para com o seu marido, como a igreja tem que honrar a Cristo, é verdade isso. E a outra metade, os homens têm que servir as mulheres como Cristo serviu a igreja. Então, dê a vida por ela. Se preciso, vá até a cruz. Não existe mais cruz, mas vá até o limite, entregando a sua vida pela sua esposa. E não se vanglorie da posição de minha mulher tem que ser submissa a mim. Não, ao invés de se vangloriar, né, porque o que Jesus fez não foi vão, né, vangloriar, dê a sua vida. Entregue a sua vida pela sua esposa. Nós completamos há pouco tempo 31 anos de casamento, nem tudo foi perfeito. Acho que em alguns momentos minha esposa não correspondeu exatamente ao que está na Bíblia, e em número maior e qualidade. Eu também representei como marido a contradição, uma consequente contradição de não ser como Cristo foi para a igreja. Então, isso é o casamento. Só que eu quero chamar todos vocês, mulheres, sede submissas, homens. Homens, vão até a cruz, ou seja, deem as suas vidas, porque quanto mais nós fizermos isso, mais perto estaremos de Deus. E para encerrar essa sinopse introdutória e o primeiro capítulo, eu digo a você, no primeiro capítulo, o banquete do rei Assuero, cheio de simbologia com os números. Depois a rainha Vasti afronta o costume da época e não obedece à ordem do rei. Não é tão da época, mas chegou até bem perto, né? Aqui no século XX ainda havia essa característica, né? Então, a rainha Vasti afronta a ordem do rei. Vasti é condenada a uma pena exemplar. E porque ela foi condenada a uma pena exemplar, é que Esther vai entrar nessa história. Então, eu espero que esse primeiro capítulo você pode reler, estudar, se aprofundar, mas eu espero que ele já tenha começado a introduzir você no livro de Esther. Tão lindo, tão bíblico. E mesmo sem o nome do Senhor, tão grande na manifestação do Senhor sobre o povo de Israel, e uma lição para a igreja e para todos aqueles que quiserem seguir a palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita, a consolação eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.